Cardápio, a lista onde contam os eventos, as ementas, as confrarias, a gastronomia, os convívios. Cardápio, um menu servido em 60 minutos de rádio. Cardápio, um programa de Carlos Carvalho para ouvir aqui na sua rádio. Aberta sobre o mar, trago em mim a certeza de que espero te voltar. Um cheirinho a café, fotografias caídas pelo chão e no ar uma canção. Traz-me uma recordação. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto para te dar, que a vida não chega. Guardado num lugar perto do mar, tenho olhar no infinito e suspiro devagar. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e tanto pra te dar, que a vida não chega. O tempo é que parou, oh, desde que te foste embora. Só a saudade ficou, oh, já não aguento tanto. Cardápio. É tão bom estar aqui e contar consigo aí desse lado. Durante 3 dias, o vinho da região demarcada do Douro e o azeite de denominação de origem protegida, duas das marcas mais identitárias da região e em destaque neste certame de mostra e degustação do melhor que se produz por Trás-os-Montes. Esta feira é só para promover. O melhor que Mursa tem, nomeadamente o azeite, não é? O azeite é um azeite ótimo, que eu acho ótimo e as pessoas adoram. Quais são as características dele? Os azeites aqui são, as características são um bocadinho diferentes das outras zonas, porque tem a ver com as terras, não é? Temos o limite da terra quente e terra fria, então tem umas características completamente diferentes dos outros sítios. E também saem bem estas amostras de sabonetes de azeite? Assim, a base principal é o azeite, depois tem outras coisas, não é? Depois adiciono ervas. Ou argila, ortiga, arroz maninho. Nós estamos inseridos na região de Marcada do Douro, dos quais temos o vinho de benefício e temos também o ex-libris do azeite. A Casa Boal é um ícone da nossa empresa, é uma homenagem que eu pretendi realizar aos meus pais, Augusto Boal e Maria Antónia, e é um vinho que se coloca num segmento médio-alto. Portanto, ele está nos mercados essencialmente além fronteiras e pontualmente na região metropolitana do Porto e Lisboa. O Casa Boal é composto por um vinho branco e um vinho tinto reserva. O branco tem a casta Coda de Larinho, Viozinho e Rebigato. É um vinho texturado, um vinho com um grande poder aromático e uma acidez harmoniosa e refrescante, portanto, e um final longo e persistente. O tinto é um vinho carnudo, um vinho taninoso, um vinho que tem uma boa harmonia entre a acidez e os taninos, portanto, é um vinho de guarda, portanto, é o nosso vinho de eleição. À feira alia-se a melhor gastronomia da vila com uma doçaria tradicional, as queijadas e o toucinho do céu, pão, castanhas, queijos, enchidos, mel, licores, frutos secos e compotas são outros dos produtos em destaque. O que é que acha desta feira para ajudar também um pouco a economia local? Acho bem, por isso é que eu estou aqui a participar. Corre bem sempre, todos os anos? Graças a Deus, pelo menos contactos e vai-se vendendo alguma coisa. Exato, é bom também para fazer contactos, não é? Sem dúvida. Esta feira ajuda também a divulgar um pouco mais e depois as pessoas vêm comprar, nem que seja também na loja, não é? Exato, exato. A maior parte depois vão à loja. Temos licores, compotas, leias, bolachas, bolo no frasco, uma diversidade de produtos. E tem também um licor de amor. Qual é o ingrediente deste licor? É cerveja preta artesanal, canela, limão e álcool. Tem sido um sucesso aqui na Feira de Mouros. Também pelo nome? É mais atrativo pelo nome? Ou mesmo pelo sabor? E pelo nome, sim, é Martin, não é? Mas também principalmente porque não é um licor abrasivo que queime na garganta. É um licor que tem cerca de um ano de maceração, o que torna com que a pessoa beba e não se aperceba da quantidade de álcool que ele tem. O que é que vende mais nesta feira? É o licor de amor, é as leias de chocolate e menta, é a compota de cebola. Pronto, são as coisas diferentes e não as tradicionais. Sem ser o vinho e o azeite, nós estimamos por ter aqui também connosco outros expositores, nomeadamente em compotas, e já muitos virados também para a castanha e para a amêndoa. Também temos no nosso concelho, denominada Terra Fria, uma zona de excelência de castanha e de amêndoa. É este o nosso objetivo, é que os nossos produtores locais venham à nossa feira, que apresentem e mostrem os seus produtos para que eles possam ser divulgados e serem comercializados para fora do nosso país. A viticultura é a principal base da economia local, estendendo-se à área de vinha por aproximadamente 1.500 hectares e os azeites de Mouros estão presentes em 40 mercados, desde o mercado da saudade na Europa ao Brasil, Angola, Moçambique, Canadá, Estados Unidos e China. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar, ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha, dos Açores e da Madeira. Sirva-se do cardápio, aqui, na sua rádio. Durante 3 dias, o vinho da região demarcada do Douro e o azeite de denominação de origem protegida, duas das marcas mais identitárias da região e em destaque neste certame de mostra e degustação do melhor que se produz por Trás-os-Montes. Esta feira é só para promover. O melhor que Mursa tem, nomeadamente o azeite, não é? O azeite é um azeite ótimo, o que eu acho ótimo e as pessoas adoram. Quais são as características dele? Os azeites aqui são, as características são um bocadinho diferentes das outras zonas, porque tem a ver com as terras, não é? Temos o limite, a terra quente e a terra fria, então tem umas características completamente diferentes dos outros sítios. E também saem bem estas amostras de sabonetes de azeite? Assim, a base principal é o azeite, depois tem outras coisas, não é? Depois adiciono ervas. Ou argila, ortiga, arroz maninho. Nós estamos inseridos na região do Mercado do Douro, dos quais temos o vinho de benefício e temos também o ex-libris do azeite. A Casa Boal é um ícone da nossa empresa, é uma homenagem que eu pretendi realizar aos meus pais, Augusto Boal e Maria Antónia, e é um vinho que se coloca num segmento médio-alto. Portanto, ele está nos mercados essencialmente além fronteiras e pontualmente na região metropolitana do Porto e Lisboa. O Casa Boal é composto por um vinho branco e um vinho tinto reserva. O branco tem a casta Coda de Larinho, Viozinho e Rebigato. É um vinho texturado, um vinho com um grande poder aromático e uma acidez harmoniosa e refrescante, portanto, e um final longo e persistente. O tinto é um vinho carnudo, um vinho taninoso, um vinho que tem uma boa harmonia entre a acidez e os taninos, portanto, é um vinho de guarda, portanto, é o nosso vinho de eleição. À feira alia-se a melhor gastronomia da vila com uma doçaria tradicional, as queijadas e o toucinho do céu, pão, castanhas, queijos, enchidos, mel, licores, frutos secos e compotas são outros dos produtos em destaque. O que é que acha desta feira para ajudar também um pouco a economia local? Acho bem, por isso é que eu estou aqui a participar.

feira do vinho e do azeite de Mursa. É uma feira que é vocacionada efetivamente para produtos regionais, mas está muito ligada à área realmente dos vinhos e dos azeites. Tanto os vinhos como o azeite são completamente diferentes de qualquer zona do país. É diferente, eu prefiro o azeite desta região. Nós temos produtos muito bons e temos que os tornar conhecidos. Feira do vinho e do azeite de Mursa. Não se poderia falar de produtos regionais sem falar da doçaria tradicional de Mursa. Sim, há duas outras especialidades em Mursa. É conhecido o docinho do seu e as queijadas, geralmente de Chile, de Mursa. A gente promove, não é? Porque também somos pequeninos, não é? Isto é uma realidade da vida e é para a gente vender alguma coisinha e também para promover. Esta é mais uma promoção para algum restaurante que venha de longe e levam essa informação e depois, pronto, só o feedback. Feira do vinho e do azeite de Mursa. Nascem aqui novos negócios? Nascem. Esperamos que venham a nascer muito mais. Pronto, já estamos a exportar para países emergentes, países com alguma ligação, nomeadamente a Portugal, Moçambique, Brasil e outros países também emergentes, China. Tudo que é da região para efetuar os diversos workshops. É agarrar, digamos, no antigo e ir até ao século XXI. Feira do vinho e do azeite de Mursa. O Douro Tónico surgiu por causa do vinho do Porto. Já existia o Porto Tónico e eu agarrei e inventei o Douro Tónico. Inspirada nos sabores do Douro, é um cocktail para refrescar os dias quentes do verão transmontano. Como é que eu fiz? Gengibre, pimentos vermelhos, verdes e amarelos, com um xarope de açúcar feito por mim, tropical. Depois adicionamos o vinho do Porto com água tónica. Feira do vinho e do azeite de Mursa, a mostra é anualmente promovida pela Câmara Municipal de Mursa com o intuito de divulgar os produtos locais.

saberes e os sabores de outras gentes vão voltar ao Redondo neste mês de maio. Esta iniciativa, desenvolvida pelo município alentejano do Redondo, integra, como se depreende, todo um conjunto de ações que permitam conhecer e interagir com outros povos, outras culturas, outras gentes que adotaram o Redondo de uma forma muito particular, o Alentejo e Portugal, no sentido mais abrangente para residir, viver e trabalhar. Muitos são os africanos de origens diversas, como Angola, Cabo Verde, Moçambique, ou também os provenientes da Croácia, da Roménia, da Moldávia e outras origens de leste, mas também os chineses, os indianos, os ingleses, os alemães e os brasileiros, que hoje se dividem entre este nosso Alentejo e a sua terra-berço, uma situação que reflete nas suas formas de vestir, de viver, de falar e também de cozinhar, tal o peso das suas tradições, dos saberes e, claro está, também dos sabores. Numa palavra, sabores e saberes do Redondo e de muitas outras gentes, é um encontro multicultural que envolve as áreas da gastronomia, da cultura, do artesanato, também os debates e as exposições, mas igualmente a literatura, a música e as danças como forma de aproximação das pessoas através da partilha dos usos e costumes, das tradições das várias comunidades imigrantes que têm neste concelho e na região a sua base de apoio, o cenário do seu cotidiano, pondo assim em evidência as suas identidades enquanto povos e países. Sabores e saberes de outras gentes é então no Redondo, no Alentejo, entre os dias 15 e 29 de maio, com muito para saborear e conhecer de outros povos e países radicados aqui neste território que é o Alentejo. Alternativa Rádio, estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com ou podem contactar connosco através do mail ar.alternativa.radio@gmail.com. Alternativa Rádio, produção de programas de rádio. O melhor da América Latina. Gira Latina, os cantautores, as viagens, os povos, a cozinha, património do mundo. O melhor da América Latina passa por aqui na sua rádio. Gira Latina, o melhor da América Latina. Professor Mandarim, a vida, as viagens, a economia, as amizades, os negócios levam-nos a olhar para a China de forma mais atenta. O tempo é de relacionamento a todos os níveis com esta parte longínqua do planeta. E ainda há a arte de escrever e o gosto de falar mandarim, a língua mais falada em todo o mundo. Professor Mandarim é uma produção Alternativa Rádio, com o apoio da escola Mandarim Fan. Aceita o desafio e venha às aulas do Professor Mandarim, aqui na tua rádio. Vamos por aí, mundo fora, à descoberta dos locais onde a bicicleta e o ambiente se tornam amigos. Histórias de gente que pedala para o futuro e iniciativas do presente que ganha com essa amiga de origens e destinos vários. Venha daí com a Amiga Bicicleta, que já roda na sua rádio. Alternativa Rádio, estamos no ar. Produção de programas de rádio. Oh. As nossas atenções centram-se desta vez nos Açores, na ilha de São Miguel, em Rabo de Peixe. É aí, muito por força do empenho das gentes locais, que tem lugar o Festival do Caldo de Peixe, um certame marcado para dias 22 e 23 de julho. Caldos ou sopas feitas com base no peixe, nas suas diversas espécies, também uma mostra de vinhos e muitas outras iguarias vão integrar este evento, apostado sobretudo na vertente gastronómica, mas que vai muito para além disso. Artistas à parte, rei à mesa, no novo porto de pesca de Rabo de Peixe, será então o produto resultante da mais importante atividade económica local, que é a pesca, exercida, diga-se, pela maior comunidade piscatória de toda a região açoriana. Mas falar em ementas é fastidioso, ou poderá ser. Dizer só para abrir de apetites que a cavala, por exemplo, deverá causar surpresa e gerar os maiores apetites no âmbito de um hambúrguer. Pelos sabores e ingredientes com que se faz acompanhar, o hambúrguer de cavala será certamente uma das receitas mais procuradas entre todas as que se conta serem aqui apresentadas pela primeira vez. Então, tome nota, Festival do Caldo de Peixe em Rabo de Peixe, dias 22 e 23 de julho deste ano. Caldos, com o melhor pescado dos Açores, é mesmo aqui, nesta iniciativa que tem lugar em Rabo de Peixe. Cardápio pode ser um aperitivo para o seu almoço ou jantar, ou simplesmente na hora do petisco e à roda da mesa com os amigos. Conheça o que de genuíno e regional se vai fazendo por aí, de norte a sul do país, não esquecendo a ilha dos Açores e da Madeira. Sirva-se do cardápio, aqui na sua rádio. Yaman. Aham. Rapaz. Aham. Yeah. Isso é de rapaz, mas não tenhas medo. Um garrafão dá-me sede, isso é um grande bebe. Olhei para a pistola e nunca fui piscolo. Passeando lá na rua vendendo a Coca-Cola. E já vim-me embora, mas não é agora. Me coração corre sangue, isso é uma vida louca. Minha mãe não chora, isso é tudo para ti. Quando eu estava na cadeia, estavas lá para mim. Eu não vou chorar. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. É verdade. Toma. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. Toma. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. That's right. Esta vida não era para mim. Mano, e a polícia vem aqui. Mamá me aplica. Cara de caras, tu és fraco, tu és uma pinta. E lá na rua do sol, até a lua de noite, até o dia de dia, até a noite. Isso não vai parar, isso é de da cabeça. Eu faço muita coisa, olha para a minha roupa, isso é uma coisa doida. Eu não presto para nada, chorei muita lágrima. Fechado como animal, marrado como uma cabra, mas é sempre à frente. Isso não é casamento, se a brisa pouca mente veja, só bota os dentes. Eu tenho rapazinhos com as palavras do Sandrinho. Isso é nada para mim, isso é sempre assim. Eu fui criado com pistolas que eu vi na minha porta. Eu partia tudo em casa quando não tinha droga. Isto é a fruta da bonita viver para a minha filha, minha mãe e meu pai e a minha família. Eu não vou chorar, desculpe. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. É verdade. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. That's right. Esta vida não era para mim. Eu não vou chorar. desta vida, na hora que vem. Agora estou pessoal a falar na minha música, estão falando em São Miguel, rap, S&G, music, ouvi escrevendo no jornal, o Sandrinho não é normal, alegre meus cães no quintal, mas apetece a Portugal. Eu sou boca das crianças, dos pequenos de rap, aqueles que não têm nada, todo dia vão na linha, aqueles que não têm comida, todo dia na bebida, minha vida é Maria de noite, até o dia ver logo a piscina, põe sol que as meninas estão lá trabalhando, vendendo aquelas linhas e os cruz brincando, sneaker e vindo, a minha música Sandrinho tem respeito, com que passas na minha rua, rapaz, que é tua de sol, até a lua de neve, até a chuva mudar, eu não vou chorar, esta vida não era para mim, eu não vou chorar, esta vida não era para mim, eu não vou chorar, come on. Esta vida não era para mim, eu não vou chorar, come on. Esta vida não era para mim. Este é rabo de peixe. Esta é a minha terra, o meu lugar. O mar faz parte das nossas vidas. Somos um dos maiores portos de pesca do país. O meu avô era pescador. Tudo o que meu pai sabe foi o meu avô que ensinou. Agora é a vez dos meus irmãos. Desde pequenos que aprenderam a distinguir os vários tipos de peixe. Chegam a trabalhar 2 dias seguidos e não se cansam. O meu pai nunca se cansa. Já viste as mãos de um pescador? Estão marcadas pela paciência e pela rotina do trabalho em terra e pela dureza e habilidade no trabalho do mar. A habilidade ganha-se desde pequeno. Usamos a nossa imaginação e criatividade para passar o tempo. E não nos esquecemos das brincadeiras de antigamente. Aqui somos livres. Livres para passear pelas ruas sem preocupações. A música faz parte de Rabo de Peixe. Gostamos de ouvir música bem alta para que toda a gente possa dançar. Gostamos de festas. O sítio está perfeito. As dispensas estão na rua, como é a nossa tradição. Todos estão convidados. E não falta comida nem bebida. Temos um dos melhores vivos dos Açores, um dos melhores peixes frescos do mundo e é a fábrica de um dos principais atuns de conserva em Portugal. A minha mãe trabalha lá. Mesmo cansada do trabalho, chega sempre a tempo de manter a casa limpa e bonita e, claro, de preparar o meu lanche favorito, leite com bolachas. O leite é dos Açores, das nossas vacas, já fazem parte das nossas paisagens. Tudo é verde. Que sorte tenho de me ver no meio cheio de flores, lagoas, praias, piscinas naturais de água quente e muitos campos verdes. Somos um dos principais produtores de hortícolas da ilha. Aqui o que não produzimos vamos buscar à América. Temos todos, pelo menos um familiar na América e no Canadá. Aqui somos ruivos, morenos, loiros, novos e velhos, trabalhadores, talentosos. Somos um povo de fé e devoção e preservamos a nossa cultura e tradições. Este é Rabo de Peixe. Esta é a minha terra, o meu lugar. E tu, como é o lugar onde vives? E espero que respondas rápido. A tua amiga, Miriam. Copacabana. Seria possível falar com o Carlos, o cozinheiro? Ok, espera um minuto, ok? Ok. Oh. E sou o irmão de agora. Teve aí o meu irmão, mas a minha cunhada, eles estiverem aí a comer e estão os dois internados no hospital devido ao polvo que eles comeriam de agora. O que é que puseste naquela comida para eles estarem assim? Quem é que teve aí a comer polvo? O meu irmão, mas a minha cunhada. Estão os dois internados no hospital devido à comida que estiverem aí a comer um de agora na hora de almoço. Quem é que está falando? Quem é que está falando? O irmão do Carlos Arbeto que teve aí. Toda a gente com uma pulva e comi pulva e estou aqui. Mas o meu irmão está mal do estômago, mas a minha cunhada estão os dois internados no hospital. Mal do estômago e não sou do pulvo. Não sou do pulvo, mas os dois. Oh, mas tem o polvo aqui, já é servindo a pessoas que estão comendo o polvo agora, ninguém reclamou até agora. Ninguém reclamou? Já foi um de agora. É porque ainda ninguém se queixou. Mas quem é que está falando? É o Carlos, o irmão de Gilberto. Gilberto? Oh, mas pessoas comeram aqui o metatrão com o polvo, não fez mal, e comi polvo não fez mal. Mas o médico lá no hospital disse que foi da comida que tiverem, que comeram o almoço. Oh, mas é impossível. Como é que é? Tem comida aqui e ninguém faz mal, como é que pode ser feita duas pessoas? Eu tenho os papéis de médico, o que é que passa aí? Eu tenho aqui os papéis de médico, tenho estes... Mas eu não posso fazer bem nenhum, o povo ser fresco, o povo está guisado, está aqui fresco guisado, o que é que ele diga? O que é que quer? Quero que vão pagar os remédios todos do médico que eu tenho aqui. O senhor não vai reclamar comigo, isto não é nada comigo, eu não tenho a culpa do seu irmão, pode ser alérgico ou something. Opa, eu quero saber, quem é que vai pagar os remédios todos que eu tenho aqui, a fatura dos remédios? Aí é que vai pagar essa porra! Não é meu! Se eu ver que vai pagar essa porra! Tu, eu não tenho culpa da comida estar mal feita e de ficarem internados os dois no hospital! Como é que a comida está mal feita? Como é que a comida está mal feita, se as pessoas não estão a queixar? Mas o médico disse que foi daí da comida, pá! O médico disse que era do polvo! Foi de polvo! Eu quero ver o papel do médico, eu tenho... assim acredito. Eu tenho... Pá, lá, e eu posso examinar, posso levar um lugar para examinar. É, pá, porque tu... isso é impossível. Como é? Isso é impossível. Tu não confias na palavra que eu estou dizendo! Tu não confias na minha palavra! Ou seja, não tenho confiança na sua palavra, não tenho desconfiar. Toda a gente está como o povo, nunca ninguém se queixou. Epa, tu abusou-te comigo, é, vê aí, é caro o dinheiro que tu vai me pagar, que eu tenho aqui 120 dólares para pagar de remédio. Eu não tenho que pagar nada. É, vê de partir esses dentes todos, é isso que eu tenho a dizer, vê de partir esses dentes todos, que é caro o dinheiro. O que é? Olha, eu sou tão cuidado que eu posso chamar a polícia ao senhor, porque o senhor não pode falar comigo. Vê de partir esses dentes todos, é caro o dinheiro que vem aí, Pascoal, são 137 dólares que eu tenho aqui para pagar. O povo do não vai falar comigo, que isto não é comigo, tens visto? Quem é que faz a comida, fudu, não viste aí? Eu não tenho culpa. Qual é que não tem culpa? Filha que cozinhei! Hoje agora os que estiveram aqui, senhor? Eles estiverem aí no horário do almoço! Eu vou falar com a minha patroa, o senhor vai falar com ela que isto não é. É, quero falar contigo, tu é que fizeste a comida, não foi patroa, ele disse que fez tu! Ah? É, vê-te partir os dentes todos, eles disseram o fundo estava lá trabalhando, estava lá na cozinha! É, cara! Eles disseram que estava trabalhando aí! Oh, senhor, o senhor está-me ofendendo, está bem. Boa tarde, Timonel! Boa tarde, Chiquinho. Como tantas coisas boas nesta região, os vinhos do Alentejo fazem sem grandes peças. Vinhos do Alentejo. Mais que conhecimento, sabedoria. Dos eventos à história das confrarias, gastronómicas e báquicas, passando pelos produtos endógenos. E as iniciativas que acentuam o que é diferente, único, genuíno, tradicional. E que importa preservar e defender num mundo global. confrariamor.wordpress.com. Olá, Sérgio. Há quanto tempo? O que tens feito? É pá, antes cheio de trabalho. Então? Abri um negócio novo. Eu também. Mas não encontro parceiro certo para desenvolver um projeto. Eu fiz tudo da vinilgourmet.com na MS Portugal. Desde logotipo, loja online, aplicações móveis, publicidade impressa e online. Tens de me arranjar os contactos. Vais a msportugal.pt e tens lá tudo. Ou então ligas 21-192-1476. Carlos, foste apanhado pelo Gilberto. Isso é para os apanhados. Tu me acreditas, eu estava zangado. Pô, eu comi polvo, eu que sou alérgico a polvo e comi polvo não me faz mal. Foste apanhado. Foste apanhados. Okay. Então, eu até disse ao meu patrão, disse, como é que este povo agora está-me a chamar aqui a tratar-me mal e a dizer que o meu patrão, que o polvo, eu sou alérgico a polvo, eu não posso comer nem polvo nem camarão. E eu tinha um pratão, e tinha que vir. Foste, foi apanhado pelo Gilberto Sembrão. We'll be right back.